Gustav Mahler. A preservação do fogo. Um programa de Maria Sá da Bandeira. Stehend in dem Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan, wie ein Halbmond steht die Brücke, umgekehrt der Boden, freie, schöne Küste. Gustav Mahler foi um maestro e compositor austro-húngaro de origem judaica. É um dos compositores mais importantes do período romântico tardio, estabelecendo uma ligação entre a música do século XIX com a do século XX, fazendo um liame entre a tradição e a modernidade. Foi também um dos maestros mais famosos do seu tempo e, como diretor de ópera, um dos mais importantes reformadores do teatro musical. Orquestrador excelente, usava combinações de instrumentos e timbres que pudessem expressar de modo versátil, original e profundo as suas intenções criativas. As suas obras são geralmente extensas, com orquestração variada e numerosa. Embora a sua música tenha sido largamente ignorada durante cerca de 50 anos após a sua morte, Mahler foi um precursor das técnicas de composição do século XX e uma influência reconhecida em Arnold Schoenberg, Alban Berg, Dmitri Shostakovich, Benjamin Britten, Aaron Copland, Hans Werner Henze ou Pierre Boulez. Em muitas das suas obras encontram-se longos excertos que parecem atonais. Usa a tonalidade progressiva, ou seja, por vezes a obra termina numa tonalidade diferente da inicial, a dissolução da tonalidade, ou seja, obscurecimento da percepção da tonalidade pelo uso constante de cromatismo ou harmonias não pertencentes a essa tonalidade, e estabelece rupturas com a harmonia produzida pela orquestra, com a intromissão de texturas contrapontísticas, ou seja, baseadas em melodias entrelaçadas, para grupos de instrumentos solistas dentro da orquestra. Outra característica marcante do seu repertório é uma atmosfera sombria, ou mesmo funesta. Nasceu a 7 de junho de 1860 em Kalisze, na região da Boêmia, hoje República Checa, e morreu em 1911 na cidade de Viena. Poucos meses após o seu nascimento, a família mudou-se para a cidade vizinha de Jihlava, em alemão Iglau, na Morávia, à procura de uma vida melhor. Aí, Mahler passou a sua infância e juventude. Foi atormentado por tensões raciais desde o início da sua vida. Como parte de uma minoria austríaca de língua alemã, era visto como um estrangeiro entre a população autóctone checa. E como judeu, era um forasteiro entre a minoria austríaca. Mais tarde, na Alemanha, era discriminado como um austríaco da Boêmia e como judeu. Em Jihlava, a presença do exército austríaco era constante. Por volta dos 4 anos, fascinado pela música militar de um quartel próximo e pela música folclórica cantada pelos trabalhadores checos, tentava reproduzi-las no acordeão e no piano, e começou a compor as suas próprias peças. Os estilos militares e populares, juntamente com os sons da natureza, tornaram-se as principais fontes da sua inspiração madura. Des Morgens zwischen 3 und 4, da müssen wir Soldaten marschieren. Was ist ein Auf und Ab? Tralali, tralalai, tralalera, mein Schwerzer Sieger. Ach, Bruder, jetzt bin ich geschossen. Die Kugel hat mich schwer getroffen. Trag mich in mein Quartier. Trallali, trallalai, trallalera, es ist nicht weit von hier. Ach Bruder, ich kann dich nicht tragen. Die Feinde haben uns geschlagen. Helft dir, der liebe Gott. Helft dir, der liebe Gott. Trallali, trallalai, trallali, trallalai, trallalera. Ich muss marschieren bis in Tod. Trallali, trallalai, trallalai. allerlei. Sie schlagen ihren Feind, Feind, Feind, trallali, trallalei, trallale, lalala. Eichschrecken schlägt den Feind. Es legt sich die Trommel auf und nieder, da seht sie vor dem Nachtquartier schon wieder. Trallali, trallalei, trallali, trallalei, ins Gästlein, hell hinaus. Sie ziehen vor Schätzleins Haus. Trallali, trallalei, trallali, trallalei, trallali. Sie ziehen vor Schätzleins Haus. Trallali. Des Morgens stehen da die Gebeine, in Reihe und Glied, sie stehen die Leichensteine, in Reihe und Glied. Die Trommel zieht voran, das sind Krähen. Trallali, trallalei, trallali, trallalei, trallalei, was viel sehen in einem tiefen Tal, Kuckuck und Nachtigall, täten ein Bett anschlagen, zu segeln um das Meisterstück. Gewinnes Kunst, gewinnes Glück, dank soll er daraus tragen. Kuckuck sprach so, dir es gefällt, hab ich den Richter wählt und tät gleich den Esel ernennen, denn weil er hat zwei Uhren groß, Uhren groß, Uhren groß, so kann er hören, desto groß und was recht ist fänden. Sie flogen vor den Richter bald, bis dem dieser Hörer erzählt, und er sie sollte ziehen. Die Nachtigall sang lieblich aus. Der Esel sprach, du machst mir's kraus. Ich kann's im Kopf nicht rieben. Der Kuckuck drauf fing an, geschwind sein Sang durch Terz und Fach und Wind. Dem Esel fies er sprach nur hart, mein Urteil will ich sprechen. Wohl summen hast du Nachtigall, aber Kuckuck sich gut von all, und hält's intakt fein innen. das sprech ich nach mein Unterstand, Unterstand, Unterstand, und kost es gleich ein ganzes Land, so lass ich dich gewinnen, gewinnen. Kuckuck, Kuckuck, die Arme. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie rauschen vorbei wie nächtliche Schwaben. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen. Es bleibt dabei, es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. Im Sommer ist lustig sein, auf hohen wilden Bergen. Dort findet man mit Blätzelein mein herzeliebtes Schätzelein. Von dir mag ich nicht scheiden. Ich ein, ich finstere Kerke, dies alles sind nur vermissliche Berge. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und mauern den Zweig, die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei. So sei es, wie es sei, und wenn es sich schickt, nur alles, alles sei in der Stille, nur als in der Stille, als in der Stille. Mein Wunsch hat begehren, niemand kann's wehren, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei. Os seus pais, Marianne Hermann e Bernhard Mahler, tiveram 14 filhos, dos quais 8 deles não chegaram à idade adulta. O filho mais velho, durante a infância, sofreu um acidente fatal, tornando Gustav o filho mais velho. O seu pai, Bernhard, era um proprietário de destilaria. A mãe era proveniente de uma família pobre, filha de um fabricante de sabão. Mahler lembrava-se das discussões violentas entre os progenitores. O pai era um indivíduo brutal e maltratava a mulher. Ele era uma criança introspectiva e sonhadora. A morte foi uma presença na sua casa desde cedo. 6 dos seus irmãos morreram na infância. Poucas das suas principais obras não apresentam pelo menos um vestígio de marcha fúnebre. A sua primeira composição, escrita quando tinha 10 anos, foi precisamente uma marcha fúnebre com polca, uma combinação que tipificaria o seu trabalho como compositor adulto. Mahler tinha uma forte fixação na mãe e herdou o coração fraco dela, causando a sua morte aos 50 anos. O pai de Mahler pode ter tratado a sua mãe com severidade, mas reconheceu e encorajou os talentos musicais do filho. Gustav teve o seu primeiro recital de piano aos 10 anos de idade. No ano seguinte foi estudar para o Gymnasium de Praga, onde se hospedou na casa dos pais de Alfred e Heinrich Runefeld, futuros músicos. O período em que lá viveu foi duro, pois sofria de maus tratos e humilhações. O seu pai, ao descobrir a situação, resolveu trazê-lo de volta para Gilava. Com 15 anos foi levado ao Conservatório de Viena para tocar para o pianista e professor Julius Epstein. Epstein declarou o jovem como sendo um músico nato. Após a audição, ingressou no Conservatório de Viena, no qual permaneceu 3 anos e onde começou a escrever uma ópera intitulada Herzog Ernst von Schwaben, que nunca terminou. Durante os estudos, para obter dinheiro, dava aulas de música e recebia alimentos e roupas dos seus pais. Como ajuda, Julius Epstein pagou metade da mensalidade anual da escola e arranjou-lhe mais alunos de piano, incluindo o seu próprio filho. Aceito no conservatório, Mahler fez amizade com colegas brilhantes, incluindo Hans Roth e Hugo Wolf. Juntou-se ao círculo de apoiantes de Anton Bruckner, cuja terceira sinfonia lhe causou uma forte impressão aos 17 anos.

Embora bem-sucedido nos estudos de piano, Mahler logo percebeu que compor era o seu destino. Em 1878, no seu último ano no conservatório, concentrou-se na composição e harmonia com os professores Robert Fuchs e Franz Krenn. Como muitos outros estudantes de música da sua geração, Mahler ficou enfeitiçado por Richard Wagner, embora o seu principal interesse fosse a sonoridade e não a encenação das suas óperas. Não se sabe se viu alguma durante os seus anos de estudante. Concluiu a sua primeira grande obra em 1880, a cantata Das Klagende Lied, a Canção da Lamentação, revista nas duas décadas seguintes. Na sua forma original, esta é a primeira das suas obras a sobreviver e na qual já se podem ouvir muitos dos traços distintivos do seu estilo maduro, um lirismo ardente, deslumbramento com a natureza e ritmos fúnebres sombrios. Trabalhou como professor de piano na Hungria e em Viena. Em 1880 começou a trabalhar como maestro do Teatro Provincial de Bad Hall, na Áustria, onde dirigiu farsas e operetas. Em setembro do mesmo ano, abandonou o cargo e foi para Viena. Aos 21 anos, inscreveu-se para o Prémio Beethoven, que oferecia 500 florins. Era possível ex-alunos do Conservatório participarem, e os membros do júri eram Hans Richter, Karl Goldmark e Johannes Brahms. Mahler participou com a cantata Das Klagende Lied, mas perdeu. Durante a maior parte de sua vida, Mahler sustentou-se como maestro, sendo um dos mais prestigiados da sua época. Devido às suas qualidades como dirigente de orquestra, obteve sucessivas nomeações em Olmütz, Kassel, Praga, Leipzig, Budapeste, Hamburgo e, em 1897, na Ópera da Corte de Viena. Mahler planeava obter um emprego na Ópera da Corte de Viena, mas, não sendo católico e judeu, não era possível ocupar a posição na Ópera de Viena. Em 1897, Mahler, que não era um judeu praticante, converteu-se ao catolicismo. Mais tarde, com 37 anos, foi nomeado Kapellmeister da Ópera da Corte de Viena, depois subdiretor e diretor. Compunha sempre que podia, geralmente durante as férias de verão e a um ritmo de tirar o fogo. As primeiras composições importantes foram canções e ciclos de canções, mormente Lieder eines verhandenen Gesellen, Canções de um Companheiro Errante, em 1884, e Des Knaben Wunderhorn, A Trompa Maravilhosa do Rapaz, em 1888 e 1899, um conjunto de poemas folclóricos alemães, um folclore idealizado pelo nacionalismo romântico, escolhidos de uma compilação homónima reunida e adaptada por Achim von Arnim e Clemens Brentano. Thank you.

Thank you. Thank you. As primeiras quatro sinfonias estão intimamente entrelaçadas com as canções, havendo até a reformulação de uma canção de Wunderhorn como um andamento inteiro na quarta sinfonia, composta entre 1899 e 1900. A Sinfonia número 1, em Ré Maior, composta em 1888, é autobiográfica da sua juventude. A alegria da vida é obscurecida por uma obsessão com a morte na macabra marcha fúnebre à maneira de Callot. A Sinfonia número 2, em 5 movimentos, composta em 1894, conhecida como Ressurreição, começa com a obsessão pela morte, a cerimónia fúnebre do primeiro movimento. Culmina na ideia cristã de imortalidade, retratando o dia do juízo final, e termina com a ode Ressurreição, envolvendo solistas e coro, com dois versos do poeta alemão do século XVIII, Friedrich Klopstock. A Sinfonia número 3, em Ré Maior, datada de 1896, incluindo também solista e coro, apresenta, em 6 movimentos, uma visão dionisíaca de uma grande cadeia, passando da natureza inanimada à consciência humana e ao amor redentor de Deus. O tema da inocência ameaçada emerge com mais força nos Kinder Totem Lieder, canções das crianças mortas, compostas entre 1901 e 1904. Mahler começou a trabalhar nesta obra no ano em que conheceu a bela e talentosa Alma Schindler e sobreviveu a uma hemorragia quase fatal. O amor dele por Alma é derramado no famoso Adagietto da Quinta Sinfonia, composta entre 1901 e 1902, mas esta começa com uma das mais sombrias marchas fúnebres de Mahler. Thank you. Em 1902, casou-se com a filha do pintor Emil Schindler, Alma Schindler, que era cerca de 20 anos mais nova, do qual nasceram duas filhas, Anna, que se tornou escultora, e Maria Anna, que morreu de difteria em 1907. Pensamentos de mortalidade dominam a sua próxima sinfonia, a Sexta, composta entre 1903 e 1905, embora com o uso inventivo e cheio de vitalidade de uma das maiores orquestras já montadas num palco para concertos. Esse prazer nas possibilidades sonoras de uma orquestra estendida atinge o seu ápice na Oitava Sinfonia Coral, composta entre 1906 e 1907. A carreira do maestro de Mahler culmina durante o seu período na Ópera de Viena, onde foi elogiado por muitos, mas perseguido pela forte facção antissemita da cidade, o que pode ter induzido a sua demissão em 1907. No mesmo ano, foi-lhe diagnosticado um defeito cardíaco congénito que viria a ser fatal. Assim começou o último período de Mahler, no qual, aos 47 anos, foi obrigado a fazer uma nova reputação para si mesmo, como maestro nos Estados Unidos, dirigindo apresentações na Metropolitan Opera e tornando-se maestro da Sociedade Filarmónica de Nova York. Todos os verões ele regressava à Áustria para compor. As três obras que constituem o seu último período de vida são Das Lied von der Erde, a Canção da Terra, concluída em 1909, a Sinfonia número 9, datada de 1910, e a Sinfonia número 10, em Fá sustenido maior, inacabada na forma de um esboço completo, embora uma versão completa tenha sido postumamente concebida. A Canção da Terra usa textos do livro de Hans Bethge, Die Chinesische Flöte, uma adaptação livre de poemas clássicos chineses. Mahler foi cativado pelas visões de beleza terrena e de transitoriedade expressas nesses versos e escolheu 7 deles para os musicar. Nicht 100 Jahre.

A Sinfonia número 10 foi escrita no verão de 1910 e foi a última. Na época da morte de Mahler, a composição estava substancialmente completa na forma de um rascunho contínuo, mas não totalmente elaborada ou orquestrada e, portanto, não era executável. Apenas o primeiro movimento é considerado razoavelmente completo e interpretável, como Mahler pretendia. Mahler vivia um período de turbulência psíquica. Sabia que tinha um coração fraco e que a sua esposa havia iniciado uma relação amorosa com o arquiteto Walter Gropius, com quem viria a casar após a morte do marido. Em fevereiro de 1911, Mahler ficou extremamente doente. Em Nova Iorque, foi-lhe diagnosticada uma infecção estreptocócica pelo médico de família. Por sugestão deste, no início de abril, partiu para Paris para consultar um bacteriologista. Durante um breve período, Mahler teve uma pequena melhoria e chegou a planear uma viagem ao Egito. Contudo, não conseguiu recuperar. Por sugestão do médico, foi internado em Viena, num especialista em hematologia. A 18 de maio de 1911, com 50 anos, morreu em Viena de uma infecção estreptocócica no sangue. Segundo Alma, a sua última palavra foi Mozart, repetida duas vezes, juntamente com um sorriso. Este programa teve locução de Mafalda Prussofa e João Soares Santos. Realização de Maria Sá da Bandeira.